sempre agora. Excelente, obrigado. 486, visual com Boeing na final. Após a passagem do Boeing que pousa ali em Maté. Pode Boeing ali em Maté, 486. Meia 48, solo 02, direita, 12, lombra de mão 9. Direito, 2 a 9. Vou no 648, livrou. No 648, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, mesmo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle. Porque lá decolou de Serra Índia, é com Índia. Comprou de... Zero um, né? Com o Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, qual o seu estimado para pousar em Muniz Ferreira? Ok, eu no 735, você vai manter 500 pés, né? Muito bom. Prossiga visual e fome livrando a zona de controle. Essa é uma livrando a zona de controle, eu vou ver essa grade. Chama controle, 120, décima 8, por favor. 208, grava. Luiz, que boa tarde, prossiga. Olha, Salvador, TP 5486, decolando a 650. TP 5486, controle, contato radar. Ciente, o 5486, solicita a liberação da restrição de 15 milhas. É liberado. Ciente, grata. Oceano 314, está autorizado a aproximação aí, aliás. Oceano 6314, livre LS. Livre LS, no par. Repetir para o que Luiz, que transmissão muito baixa. Valença. Poderia cotejar novamente? 7, desça para 8000, ajuste no 0, 1-1, chegada bom. Correto, para acionamento, chame torre 19.95, bom voo. Solo voo 9.48, Juliette. Taxi via Juliette, portão 2. Portão 2, obrigado. Do voo local com o sobrevoo TGL em Veracruz, 1.000 pés no corredor Axé, decola da 1.7, curva direita, controle 1.20.8, aciona 0.1.7.1 no cotejo. Tira a torre só, 5486. Oceano 6314, Duna localizador em aproximação para pouso. Reduza a cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1895, boa tarde. Duna 648, ao estacionar, por favor, 1-2-3-4. 2-3-4-3-4-1-6-4-3. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0.8, aciona 5-1-5-5, coteja. Márcio, Campinas 340 via Rafa Zulu 1-6, Sael, Leda, Bridge. Decola da 1-0, 1-2-0.8, controle 5-1-5-5, Madeira Azul, Batalha. Primeira curva direita, chama para aproximamento. Márcio, primeira curva direita, chama para aproximamento, 4-0. Ele foi, não, pai. O 1807 está na vertical de Alagoinhas, desça sem restrições até 4000. Sem restrições, 4000 no 807. Boa tarde, acione a identificação, vou em mar e desça para 5000, ajuste 1-0, 1-1, chegar na mar e pista 1-0. Estamos coordenando seu nível com o centro Recife. pousar, né, para a atmosfera. Voo 396 controle, velocidade redução agora 250 nós, desça para 7000, ajuste 10111, chegada Mari. Oscar Bravo já atingiu a ilha de Itaparica. Ok, boa viagem, capitão. Eu vou levar a direita na próxima, 2 minutos. Prossiga, 0. Afirmativo, vamos ajustar agora e vamos trabalhar com altitude, 7000 pés. E 120, decima 8, aciona 5406, coteja. Protejamento correto, já para pushback, acionamento. Golf 677. Solo, boa tarde, acionário 63, ano 4. 63, ano 4, prossiga. Livrou na sua escuta. Taxi via Alfa, repartindo da Juliette. Confirma a posição? Taxi Alfa, confirme. Afirmativa na Alfa. Siga em frente, reportante da Juliette. Reportante da Juliette. Guardião 01 no farol do solo, pro norte. Número 396, número 3 para pouso. Tráfico à frente, 10 milhas. Você vai seguir ele, aeronave da Azul. Simão Filho, Corpo de Bombeiros, Guardião 01. 01 no acidente. Prossiga pro norte, aguarda a transferência. Pro norte, aguarda a transferência, Guardião 01. É, positivo. O senhor está passando 1-4-300 e ele 1-2000 e é um Embraer 190, ele vem de Ilhéus, é o mesmo setor, a mesma chegada. E está sequenciando. Sequenciamento é o número 2, o senhor número 3. Tá ótimo. 396. O 1807 desceu até 2000. 2907. Afirmativo, continua sem restrições. Ciente. O azul 4462 desceu sem restrições até 3000. Táxi via Juliette, portão 5. Via Juliette, portão 5, foram 4. Liberal, para fazer a colagem de tráfego, Luiz, que ali mandei. Quatro, 462, velocidade a partir de agora, 210. Vai seguir a aeronave da Gol na chegada bomba. 210, vai agora, 396, sem restrições até 4.000. Para 40007, retorno 396. Visual com local de pouso aqui no Corpo de Bombeiros em Comandito. Gente, Guardião, chama o controle, 208. 208, grato, 01. Até a volta. Até a volta. Controle Salvador, boa tarde, Guardião 01. Capitão, Guardião 01, controle, meu cordial. Cordial, boa tarde, eu já estou visual com local de pouso aqui no Corpo de Bombeiros em Simões Filho. Solicita a frequência livre e chamará para a nova decolagem, Guardião 01. Muito bom, frequência livre. Livre, gato 01. Com 807, livre LS. Livre LS, 1807. Reautorizado para 2000. 2000, 3396, retoração, esquerda 360, desça para 3000, limite localizador, velocidade 210. Esquerda 360, descendo para 3000. Perfil 288, caso negativo, 2685. 288, 2685. E Luiz, que meu cordial, prossiga visual, chame outra vez para da barra. Azul 4462, direita 80 para o localizador, chame estabilizado. Direita 080, chamará estabilizado, 4462. Com 396, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita 080, chamará estabilizado, com 396. Com 807, em aproximação para pouso, localizador, cheque o trem, torre 1895, com 807. 1895, boa tarde, 1807. O azul 4462, eu preciso checar o NDB Simbra, frequência 220, informe está recebendo. Controle, 208. Transfere controle, 1208, Wind na Veberal. Em Salvador, uma boa tarde, Gol 807, uma milha para o externo. 807, forma dois tráfegos, à sua direita, mantendo 1 no mil pés, vão ingressar no axé, corredor visual à sua direita, sem interferência. O ajuste em Salvador 2011, o vento, uma centena com 12 nós, tem pouso autorizado na 10. Ciente do tráfego, livre pouso na 10907. Conseguirá, via litoral, meu pé do redor de Kevin na Federal. 4462, localizador e aproximação, reduza cheque o trem, chame a torre, 1-1895, azul 4462. 1895, vai chamar agora 4462. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4462, 3 minutos de terra. 462 é segundo, continue aguardando que está livre. 402 aguardando 442. O 1396 está 7 milhas e meia para o externo e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1895, câmbio. 1-1895, boa. Torre Salvador, boa tarde, 1-3-9-6, localizador. 807, salas 24, direita 219. Direita 219, 907. 396, segundo, ajuste 1011. Aguardando, 102, 1-3-9. Azul 4462, pouso autorizado, 90, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, pista na 0, azul 4462. É o controle Salvador, meu cordial. O senhor tem condições de voar direto do Duna? Afirmo. Sabe que se for um ATR na terminal, voa tanto quanto um 737. Vamos partir para Duna, quando o senhor estiver pronto, vai prosseguir para 5 mil pés com 1011. A intenção desse controle é encurtar essa trajetória para pouso. Ok, então já estamos voando na proa de Duna. E quando for estiver pronto, desce para quanto? 5.500, você falou? 5 mil pés com ajuste 1-0-1-1. Gente, assim eu farei. Sabe que Luiz que vamos fazer toca arremetida em Valença hoje? Positivo. A frequência está liberada. Chame para o retorno. Muito bom. Confirmo sim, capitão. O senhor está passando através do farol da barra? Autoridade, chama para o táxi. Juliette, portão no Uno. Juliette no Uno, gol no 807. Dia 90 Alfa, controle. Tá na escuta, senhor. Faça uma ponte aí pro Bravo que Luiz, que deseja boa viagem, bom toque arremetido, e peço pra ele chamar no retorno, por gentileza. Com certeza, só um minuto. Bravo que Luiz, que na escuta do Índio November Alfa. Pouso autorizado, 120 com 29. Recebe pouso, gol no 395. Copiei sim, capitão, muito grato. Informe passando através do farol da barra. Confirma, dois a bordo. A gente informa o setor do voo. Juliette de Papá, este é o controle de Salvador. O senhor vai voar para Alagoinhas. O senhor está seguindo a aeronave da TAM 3217, que não chamou esse controle ainda. O senhor pode descer até 9000 com 1011 para chegar da bordo. Juliette de Papá. Decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5167, coteja. Isso é para 8000, ajuste no 011, a chegada é a Bonfim, pista 10. Ok, isso é para 8000, com 011, Bonfim, pista 10, 32, 3217. Aciona 5167. Positivo, frequência livre, até o retorno. Esse 195 com voo. Taxi via Juliette, portão 9. Passo Salvador, boa, chanel 6321, formação November. Essa tarde, 6321, saída prevista, Arbor, transição Elefa, aguarde cópia. Arbor, é nessa, se eu puder solicitar o 380, eu agradeço, obrigado. Gente, 380, vamos coordenar a guarde. Polo, Polo 396, não está na Taxi Alfa. 396, Taxi via Alfa, Juliette, portão 612. Salvador, Oceania 6327 para táxi, 81, agora 3 horas e meia, alterando o Salvador. 8-1, a bordo, altímetro 1-0 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8, é só 9-5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 2-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-